meuscds.com. Segunda-feira, olha no que deu. 500 já sei, 500 o frete, zero comer. Paguei tratador e também a ração. E não ganhei nada, nem um troféuzinho. Que situação! Mulher no ouvido, mandando eu parar. Dizendo que eu tenho um monte de conta pra pagar. E eu seria rico se não fosse vaquejada. Além do cavalo, hoje eu não tenho machado. Então eu paro e penso, vou deixar essa vida. Mas todo final de semana tem corrida. Tô nem aí, eu vou pra correr boi. Levo um chaguinho pra que o resto a gente vê depois. Se eu não corresse foi, de tudo bom que eu tinha. Meu bolso era mais cheio, minha vida era mais. Tô nem aí, eu vou pra correr boi. Levo um chaguinho pra que o resto a gente vê depois. Se eu não corresse foi, de tudo bom que eu tinha. Meu bolso era mais cheio, minha vida era mais. meuscds.com. Vida vazia, Deus me livre. Eu quero é correr boi, papai. É segunda-feira, olha no que deu. 500 já sem, 500 o frete, zero comer. Paguei tratador e também a ração. E não ganhei nada, olha a situação. Mulher no ouvido, mandando eu parar. Dizendo que eu tenho hora de conta pra pagar. E eu seria rico se não fosse a vaquejada. Além do cavalo, hoje eu não tenho mais nada. Então eu paro e penso, vou deixar essa vida. Mas todo final de semana tem corrida. Eu não corresto, de tudo um pouco eu tinha. Meu bolso era mais cheio, minha vida era mais. Eu vou a correr boi, leva chaguinha, que o resto a gente vê depois. Eu não corresto, de tudo um pouco eu tinha. Meu bolso era